invisível, caminhão de lixo me levou. Peguei spray da mão do pichador e escrevi no muro, diga não amor. Olhei pro céu e vi uma estrela cair. Fiz o pedido, queria um coração assim. Um coração de rapariga, pra ver se eu fico bem. You know.